agora. Sua noite tem muito mais emoção. Encontro Central. Mensagem, traduções, o melhor da música nacional e internacional. Encontro Central. Apresentação, Fábio Pérez. Sua noite, no melhor estilo. Boa noite. Estamos por aqui mais uma vez, nessa noite de quinta-feira, né? Olha aí, abrindo bem, muito bem mesmo, matando saudade. Tem Lionel Rich. Hello. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. músicas inesquecíveis. Thank you. Estamos apresentando Encontro Central. Canções imortais. Feel your breath on my shoulder, and I know we couldn't get any closer.

every time I hear your voice, you have my name. You build the fire with the flame. I swim for life, can't take the rain. No turning back. Encontro Central, o coração batendo mais forte. E aí, curtiu? Matou saudade? Century, Lover Why, também Alphaville com Forever Young, teve Peter Cetera, olha aí, hein? Still Haven't Found This Love com U2, também Said com Sweetest Taboo e abrindo com Hitch, aliás, Hitch não, né? Lionel Rich, Hello. Então, não sai daí não. A gente vai voltar já já aqui no Encontro Central. Estamos apresentando Encontro Central. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. E estamos de volta. E a gente abre aí esse bloco, tá, que é um pouquinho mais longo, né? É, que são 7 músicas, olha só, são 7 músicas para você matar a saudade só com músicas nacionais dentro do Encontro Central, tá bom? A gente vai abrir aí com Léo Jaime, A Vida Não Presta. As Canções Imortais. Thank you. Encontro Central. Apresentação: Fábio Pérez. Estamos apresentando Encontro Central. Encontro Central, o coração batendo mais forte. músicas inesquecíveis. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Canções imortais. Pensa que passa e vai, só transa. Certo, sei que muitos querem essa forma de amor. Se chega perto, é certo, sem paixão, mas também sem dor. A gente pensa que isso passa e vai. Conta que não se ama mais. É trânsito, tanto faz. E quando se quer mais, a gente diz bye bye. A gente quer mais, finge que satisfaz. Estamos apresentando Encontro Central. E fechando mais um bloco do Encontro Central, o melhor do romantismo, esse bloco totalmente especial para você, com músicas nacionais. Lembra de Hit? Transas? Também foi aí Tunai, Frisson, Ego Trip, Kamikaze, Me Chama Lobão, também Primeiros Erros com Kiko Zambianchi, Johnny Love com Metrô e A Vida Não Presta com Léo Jaime. Tá? Foi essa meia hora super especial para você curtindo só músicas nacionais, o melhor do romantismo, mais ou menos da década de 80, comecinho de 90, para matar a saudade mesmo dentro do Encontro Central. E para participar, você já sabe, é só mandar um e-mail para ouvintecentral@hotmail.com, pedir a sua música, mandar o seu recado, pedir a sua tradução. E falando em tradução, já tem a tradução do dia. Então você pode participar, é facinho. Eu estou aguardando a sua ligação, a sua participação, tá bom? Aqui no Encontro Central, através do e-mail, tá? ouvintecentral@hotmail.com. A gente volta já, sai daí não. Estamos apresentando Encontro Central. Músicas inesquecíveis. You lied to me one more time. Once is never enough with a man like you. As canções imortais. I know nothing stays the same, but if you're willing to play the game, it's coming around again. Encontro Central. Não falei que era rapidinho? A gente já está de volta aí para você, a tradução do dia. Ahá, there's never a forever thing. Então vem comigo. Agora, no Encontro Central, tradução do dia. Enxugue seus olhos agora. Não chore. Está tudo bem. Deite-se. Deixe as luzes acesas. Está tudo bem. Eu estarei aqui durante a noite. Com você até os primeiros sinais de luz. Diga a palavra e eu virei esta noite. Está tudo bem agora. Não chore agora. Quietinha. Enxugue suas lágrimas. Nunca existe algo para sempre. Durante a noite toda. Eu tentarei muito estar lá de algum modo. Com você até os primeiros sinais de luz. Diga a palavra e eu virei esta noite. Querida, não chore. Estamos apresentando Encontro Central. Crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you. They're a mirror. If I stay here just a little bit longer, if I stay here, won't you listen to my heart? My heart. If I stand all alone, will the shadows hide the colors of my heart? Blue for the tears, black for the night. Fears the stars in the sky don't mean nothing to you. They're just a mirror. Talk about it. How you

Encontro Central. O coração batendo mais forte. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. No song to sing. In fact, canções imortais. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what you. your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. Beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. Fábio Pérez apresenta Encontro Central. Tu la usted ya no lo puedes dar. Cuando vuelva a tu lado y esté solo contigo, las cosas que te digo no repitas jamás. Y cuenta los latidos de nuestro corazón. Músicas inesquecíveis. Fechando bem esse bloco, hein? Luis Miguel, Quando Vuelva a Tu Lado. Quando voltar a seu lado, hein? Também Torne com Natália Imbruglia. Teve aqui Steve Wonder, I Just Call to Say I Love You. Espanhol Ballet True, teve Rod Stewart. E abrindo, né? Com a tradução do dia, Aha, There's Never a Forever Thing. E agora a gente vai dar uma paradinha rapidinho e a gente volta já, não esquecendo que você pode participar através do e-mail, tá? É o 20central@hotmail.com. Tô aguardando a sua cartinha, a sua declaração. A gente volta já. Estamos apresentando Encontro Central. O coração batendo mais forte. Look into my eyes, you will see. Encontro Central. E abrindo agora o último bloco desta quinta-feira, tem The Mission com Butterfly on the Wheel. Fábio Teves apresenta Encontro Central. Butterfly. músicas inesquecíveis. The good thing he's found. If she is bad, he can't see it. She can do no wrong. Turn his back on his best friend if it puts her down. When a man loves a woman, spend his very last dime. What he needs, he gave up all his comforts, sleep out in the rain. If she say that's the way it ought to be. Estamos apresentando Encontro Central. Thank you. as canções imortais. Encontro Central, o coração batendo mais forte. Love. Estamos apresentando Encontro Central. Fechando mais um Encontro Central desta quinta-feira, dia 6, foi aí Lost in Your Eyes com Debbie Gibson, também Drowning com Backstreet Boys, Woman in Change com Tears for Fears, When a Man Loves a Woman, Amy Phillips e The Mission com Butterfly on the Wheel. E você tá afim de pedir aí a sua música, seu bloco especial, sei lá. Inventa alguma coisa aí, manda pra mim, não tem problema. A gente coloca o melhor do romantismo aqui na sua rádio, dentro do Encontro Central. E eu, Fábio Pérez, vou ficando por aqui. Então, pra você, um forte abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus e até mais. As canções imortais. Até o nosso próximo Encontro Central.